Ô forroceiros do meu Nordeste, vamos abrir as porteiras pro forró em todo o Brasil. Santo Antônio disse, São Pedro confirmou, tem forró nessa festa que São João mandou. Santo Antônio disse, São Pedro confirmou, tem forró nessa festa que São João mandou. Em todo o Nordeste a festa de São João é um mês inteiro de animação. Muito milho assado, tem canjica e pão, tem arrasta-pé, xote e baião. Muito milho assado, tem canjica e pão, Baião. Santo Antônio disse, São Pedro confirmou, tem forró nessa festa que São João mandou. Santo Antônio disse, São Pedro confirmou, tem forró nessa festa que São João mandou. O São João daqui é o melhor do mundo, quer se divertir, não perca um segundo. Entre na folia, seja velho ou novo, homem ou mulher, na festa do povo. Seja velho ou novo, homem ou mulher, na festa do povo. Santo Antônio disse, São Pedro confirmou, tem forró nessa festa que São João mandou. Santo Antônio disse, São Pedro confirmou, tem forró nessa festa que São João mandou. Vejam os forrozeiros que estão aqui, tocando e cantando pra nos divertir. Tem Antônio Barros junto com Cecel, ah, é o Barra Mar de seu canto dos céus. Tem Antônio Barros junto com Cecel, ah, é o Barra Mar de seu canto dos céus. Jorge de Altinho, Tagino Gondim, Alcimar Monteiro, Petro seu Amorim. Tem Flávio José e seu forró maneiro, Mestre Dominguinhos, maior sanfoneiro. Tem Flávio José e seu forró maneiro, Genival Lacerda de prosa matreira. Tem a Meire Lima, tem Ira Caldeira. Tem o Oswaldinho que é pra lá de bom. Tem meu amigo Pinto do acordeon. Tem o Oswaldinho que é pra lá de bom. Tem meu amigo Pinto do acordeon. Bebé de Natécio, poeta sagaz. Tem Chico Bezerra e Maria da Paz. Bilhão de Campina, Coco e Folia, Jaqueline Alves, Marcos Melodia. Bilhão de Campina, Coco e Folia, Jaqueline Alves, Marcos Melodia. Tem a Jô Mendonça, tem Sandra Belê, tem o Clã Brasil, belo de se ver. O Tom Oliveira, Edmar Miguel, Adilson Ribeiro e o Nando Cordel. O Tom Oliveira, Edmar Miguel, Mira Marculino, poeta leal, o Aleijadinho que vem de Pombal. Tem Flávio Leandro, tem Maciel Melo, com lá de Abetânio, o forró é mais belo. Tem Flávio Leandro, tem Maciel Melo, com lá de Abetânio, o forró é mais belo. Tem o Mano Velho e o Mano Novo apresentando a festa no meio do povo. Tem Patrícia Duque, Caçoá Santana, Cabras de Mateus, só gente bacana. Tem Patrícia Duque, Caçoá Santana, Cabras de Mateus, só gente bacana. Joca Sanfoneiro, Paulo Matricó, os três do Nordeste, filhos do forró. Me perdoe os outros se esqueci algum, no próximo ano não falta nenhum. Me perdoe os outros se esqueci algum, no próximo ano não falta nenhum. Me perdoe os outros se esqueci algum, no próximo ano não falta nenhum.